É DJ Giovanni. DJ Giovanni Oliveira, pra cima, meu DJ. Só quem é sincero, bota a mãozinha pra cima aí. Quem nunca traiu na vida, bota a mãozinha pra cima, pra cima. O que? É o DJ Gugu e o Pierre e os caras. Dama Thais Juliane. Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Rodrigo Daniel, Rafa. E as patroas, patroas! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é o piloto e o. Tu vai dar, desgraçada! Tu vai dar. DJ Giovanni Oliveira! Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai descer, vai descer, vai descer! Kika e kika, kika, kika, kika, vai! Kika, kika, vai! Adriano também, o Randy, cara da oficina do Barrão também. Ao lado esquerdo. Nanda e as bandidas. Ui! Ui! Já já tem um show no 40. DJ Guga chegou e a festa vai começar. O Guga chegou e a festa vai começar. Já já tem marcante no Juan também. Bora, Juan, prepara aí, vai. Seta, seta, seta, seta, seta, seta, separa. Seta, seta, seta, seta, seta, seta, separa. Vem a morena, vem a loira. Uma do lado da outra. O Amaral também, o Paulinho, o Dixon. Lá do Corinthians com a gente. Tem uma chega aos seus pés. E os cachorros pretos também. Sua nota 10. Bora, louro, bom de ouro, vai! Sua nota é 10. Rebolando, sua nota é 10. Chacoalhando, sua nota é 10. Então faz um movimento que o Google. Kika! Oi! Essa festa. Eu nem sei aqui, de quem é essa festa. Chamei o DJ. Bora, Galáxica! Galáxica! E comemos Varai Xereca. Ao lado esquerdo. Varai Xereca. Varai Xereca. Varai Xereca. E comemos Varai Xereca. Varai Xereca. Varai Xereca. Varai Xereca. E comemos Varai Xereca. Cheguei. Oi. Oi. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma. Nas mixagens, DJ Giovanni Oliveira. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com DJ Giovanni Oliveira. Você não acredita nas ideias. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Bora começar! Senhoras e senhores, a espera acabou. Giovanni Oliveira está na área. A popularidade. A popularidade. Disciplina. E o profissionalismo. Vamos dar o show, meu DJ. Divirta-se. DJ Giovanni Oliveira. Opa! Let's go play, manda ver. Olha, hoje, sábado e domingo, tem Giovanni na Ilha do Marajó. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir. vai explodir. Todos os canhões. Explodiu. Vai. Explodiu. DJ Diego do Pássaro Dourado. E a primeiríssima também. Explodiu. Boom. Joga, bozina, pra cima, bozina, pra cima, bozina, pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima e vai. E quem é do Remo, faz barulho. Gira! Ela quer o seu biscate, ela quer o seu biscate, ela quer o seu biscate, ela quer o seu biscate, ela quer o seu biscate, ela quer o seu biscate. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, toma! E aí então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quando o que, Zé Mari, mano? Ela coça pros bandidos do rock. Coça, coça, coça, coça, coça, rock. Coça, coça pros bandidos do rock. Coça, coça pros bandidos do rock. Coça, coça pros bandidos do rock. Bandido do rock. Toma! Solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tchau, tchau, tchau. E estamos na área. Ai. Eu era feio e ninguém me queria. Eu não era, eu sou feio ainda, viu? Saiu da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Só quem tem amigo corno bota a mãozinha pra cima. Eu tô de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Ai, que delícia de mulher. Eu tô no rock como prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. Toma! Toma! Explode o bagulho. Choking all the night away. There's no room beside me. I got looking for. Xavier também está na mano, o Zac também. Tá todo mundo lá do direito do Giovanni, a gente vai botando pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E o Zac tá ao lado direito. Vai, vai. E já tem o som no 40. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kug é um piloto e o Pia é o copiloto. O Kug é um piloto e o Pia. E o cachorro preto, vai? Vai dar pra um? Andrino! Vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. Tu vai dar ou tu vai descer? Diz aí, vai! Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Olha só o Mixi. Também o Nilcino também, Saramani, o cara de bolão também. Olha o Jaco. Amiga Luana Xavier, Luana. Juninho do Açaí também. A Maíca também, Maranhão. Quem já tá na área e tá botando. Estamos na área. Quem já tá na área e tá. Quem é do papão? Bota a mãozinha pra cima aí, vai. Pro alto só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro. Só quem é do Paisando, bota a mãozinha pra cima. Pro alto só quem torce pro. Quem é do Paisando, bota a mãozinha pra cima. Torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto só quem torce pro. E quem é do Remo faz barulho. E a galera do Leão. Palma da mão e a galera do leão bate na palma da mão e a galera do leão bate na palma da mão e a galera do leão bate na palma da mão e a galera do leão bate na palma da mão e a galera do leão bate na palma da mão e a galera do leão bate na palma da mão e a galera do leão bate na palma da mão e a galera. DJ toca essa, a temperatura aumenta. Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, a temperatura aumenta, aumenta, aumenta. E a mãozinha pra cima! É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. O amigo seco também, o Josué Cravo. Tá todo mundo hoje na pressão com o Giovanni Mixi. E o Juan Judas Marcantes, Bada Rosa tá no Zitino, Giovanni! Joga, ou vira pra cima, ou vira pra cima, pressão na pressão! Gira, Giovanni, assim vai! Giovanni Oliveira! Mochila nas costas, radinho na cintura! Oliveira! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Então acelera! Joga, mochila, pra cima, pra cima, pra cima. Explode o bagulho. Olha o cara de balão, meu irmão, meu irmão. Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na boca. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha. Toma de tapira, toma de tapira, toma de tapinha, toma de tapira, toma de tapira, toma de tapira, toma de tapira, toma de tapira, toma de tapira, toma de tapira, toma de tapira, toma de tapira, vai, vai, vai, vai. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Bahia. E gira, vai, vai, vai, vai. Hoje eu vou pro rock doido. Hoje eu vou pro rock doido. Hoje eu vou pro rock doido. Hoje eu vou pro rock doido. Hoje eu vou pro rock doido. Mais pólvora. Pra relembrar. Pra relembrar. Relembrar. Vai. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama, se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do... MC Vento com a gente, né, Mixi? Me liga, amor. Aí, vai. Doente de amor. Toma! A vida noturna. Só quem tem moto aí, bota a mãozinha pra cima. Fica as motos fazendo rang. Olha, eu já namorei com uma dessa aqui. Vai! Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair ela. E quem é essa mulher, hein, Giovanni? Solteiro, bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tá criado então, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Amiga Jéssica, o Kiko, o Malaco também. Toma. A Beth e o Rafael, tá todo mundo mixer. Toma, toma. Bota na pressão, toma, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Na pressão, na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, na pressão. Vai, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga. joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Oh, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai, vai. Toma! Giovanni Oliveira. A alegria que a gente vai, meu irmão. Giovanni Oliveira. Vai no batidão, vai no batidão, batidão. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. O que que ela quer? Que que ela quer? Vai na pressão, vai na pressão, na pressão, na pressão, vai. Joga, ou gira pra cima. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. E a seca balde na pressão. Gira na pressão. Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra, vai! Bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tá casado também pode botar a mãozinha pra cima. Quem tá casado. Olha, tem muito casado hoje aqui também, não tem? Só quem é fiel, bota a mãozinha pra cima. Quem é fiel. Só quem nunca traiu na vida, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima e bate na bombinha. E já, já, já. Um, dois, três. Toma! Abraço, muito carinho, nossos amigos lá dos Poca Prima. Estão todos ali, olha. Ah, tem uma mulher lá que era uma Poca Prima. Ela tá bagulho doido, Giovanni. Bagulho tá doido, Carminho. Deixa eu convidar todo mundo aqui logo, Giovanni. Dia primeiro de dezembro. Vai ter na Fisson, lá no Balneário Belo Horizonte. Aniversário do Alfredo Júnior, tá todo mundo convidado, viu, galera? Mais de 1000 cortesias pra galera. Dia 1º de dezembro, nosso encontro com o NAF é lá no Balneário Belo Horizonte. Tá ali, Giovanni, pra cima, vai! Se aliviar! Não te esquece das bandidas. Vai, Nandinha! Alê, Gilos, também tá ali. Um abraço, viu, Alê? Alô, minhas patroas! Patroas! O meu amor virou pó. Oh, o meu amor virou pó. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Oh, o meu amor virou pó. Oh, o meu amigo feio também, bora feio! Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer pra cima, vai! Mais fulgura! Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. Gira, seu mané! A Cibira, mano, já deu um show, tem a pressão. Vai ser bagulho doido, meu irmão! Meu irmão. No tempo do Jaci, né, Júnior Silva? Vai! Não gosta quando eu desconfio, desconfio. Mas desliga o seu. Amaral Jack também! Amaral Jack! Aí na caixa de mensagem, só quem lembra, vai! Tu louca, descontrolada. Não me dê razões pra desconfiar. Você de ser sincero e faz jurar. Trai, trai. Manda M-Sync. Anota e fura. Fala, Zé, o bicho é nós, fura. O que vou fazer, não dá pra te esquecer. Você pediu pra eu não te procurar. Você que me provocou, só queria diversão. Não sou mulher que vai fazer o que quer. Só quer me usar, só quer abusar. Depois você vem querendo me descartar. Você falou que era solteiro, agora diz que sempre foi bem casado. Sou das gatas da curtição. O quê? É de barcarela. Não aceito isso, não. Sou das gatas da curtição. É de barcarela. Não aceito isso, não. Sou das gatas. Bora, Catiã, pra cima, Catiã. E o seu marimba tirando mais uma. Bora, Calango, bora, Kiko! Amaral, Paulinho, Jackson também do Corinthians. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, vai, vai! Joga essa mãozinha pra cima, só que no, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, vai! Giovanni Oliveira. Já se divertindo e eu não faço nada. Ei, Joe, por favor, chame a polícia pra fazer uma perícia. O amigo Hans também, Adriano, a galera da oficina do Barrão. Só na mania. Ao lado esquerdo. Nanda e as bandidas, Zenanda. Ela só tá no CD ao vivo do Giovanni. Ela, ela só dá o gol, gol, gol. Ela só dá o gol, gol. Didi Bobô também, bora, Cachel! Problema pra mim. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, vai! No zingado! É no zingado, caqueado, é no zingado, caqueado! É no zingado! É no zingado, caqueado, no zingado, vai! Joga, vão gira, pra cima, vão gira, pra cima, pra cima, pra cima! Pegar menino. MC Vento, vai. O anzol, e puxa o carretel, vai. Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel, e dá uma tremidinha. E a pressão não para. Também, Adriano! Arrepia. Que lá não tá, Adriano! Ao lado esquerdo! E a Nanda! Ao lado esquerdo! Gira! Joga, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e tá ali na bobina! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! E estamos na área! Solteiro, bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Eu tô solteiro, meu irmão. Mais pólvora.

Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Bate na palmeira, bate na palmeira. Vai, vai, vai, vai. Bagulho doido, tá doido. Bagulho doido, tá doido, vai. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Toma! Joga essa mãozinha. Joga essa mãozinha, essa mãozinha, essa mãozinha, essa mãozinha, essa mãozinha. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Amiga Tama também tá, Juliane. Bora Rafael, bora Rodrigo Daniel também. E as patroas, ui. É pizza pra todo lado, pressão pra todo lado. Pizza pra todo lado, pizza pra todo lado. Pizza pra todo lado, pizza pra todo lado. Pizza pra todo lado, pizza pra todo lado. É pizza pra todo lado, pizza pra todo lado. Pizza pra todo lado, pizza pra todo lado. Pizza pra todo lado. Só quem tá solteiro, bota o dedinho pra cima, o dedinho pra cima. Bota o dedinho pra cima e gira esse dedinho. Gira o dedinho, gira o dedinho. Gira, gira, gira, gira, gira, vai. Girando, girando, é o tais saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima. Gira o dedinho, gira. Girando aí novinha, vem no embalo. Olha quem chegou também, tá parceiro Frank também. Tá girando, girando, é o... Olha o Kelvin. Gira. Adulto motivo, bote branco, macarrão, Daniel Pantoja. Sapinho, vida perfeita, e falou Giovanni. Hoje eu tô afim de endoidar. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, endoidando, endoidando, bora endoidando, bora endoidando, bora endoidando, bora endoidando, bora endoidando, endoidando, endoidando, vai, vai, vai, vai. Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E a tapinha? Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe a tapinha. Veio quente, e hoje eu tô fervendo. DJ Giovanni Oliveira. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta a caixa, tá ardendo, vai. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos... Vai no batidão, vai no zingado. Vai no caqueado, no zingado, caqueado. Vai no batidão, vai no batidão, batidão. Olha, chegou o parceiro também, Sapinho, vida perfeita, Daniel Pantoja. O queimo do balde branco também. Olha, o macarrão entra seco e sai molhado, meu irmão. Tá todo mundo hoje com o Mix, o Giovanni e o Juan e as marcantes. E a gente vai girando. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, na pressão. Toma! Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima. E quem é do Remo? Bora Nelson Galáctico também, amor, bora Galáctico. Eu vou botar, eu vou tirar. Josué Cravo ao lado direito. Jaco e a Luana ao lado direito. Nilcínio ao lado direito. Júnior Juninho ao lado direito. Vai no caqueado, no zingado. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eles querem a pressão, eles querem a pressão. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. dos canhões. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. É o corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não vem. Manda vontade de bater, você não abre a correr daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e fim nesse rabo. Caralho, gostosa, tá mais de óculos. Giovanni Oliveira. O homem é bom. O homem é espetacular. Tá na hora, Giovanni, tá na hora. Pega o periquitinho, puxa pro salão. Que ouça o Juan e o Mix no 40. E a gente vai girando assim. Bora, bora, Rosa, Rosa. Alanzinho, simplesmente romântico. DJ Giovanni Oliveira. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer. O amigo Jaco também, Lola Salviano e o Ciro. O Juno, o Juninho também, tá todo mundo de que lado? Ao lado direito. Sabe fazer, se me desce eu mudo tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Adriano e o Randy. Ao lado esquerdo. Aí, Nanda. Você fica milu, milu, iludindo. E eu fico nu, mar caindo. Você fica milu. Olha só, Giovanni. Milu. Abraçar muito carinho, amigo. Iludindo. E eu fico nu, o gaiato do Águia. Caindo. Como é que é essa parada aqui, meu irmão? Como é que é? É o divulgador do NAF, sonda na área. Um abraço, amigo Jango. Ele avisa que dia 30 vai reabrir o Primos. Lançamento do Imperial. E a presença dos melhores DJ, viu, Giovanni? Se você sentisse amor, Alanzinho, simplesmente romântico. Vai metendo o ficha aí, Giovanni! De falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita se o povo falou. Um abraço à minha amiga Leila, Leila Paturi, pelo lado esquerdo. Deus. Amiga Lene Souza, um abraço a você, viu, Lene? Tem alguém que sofre por alguém. Olha o Melk, que não tem coração. Josué Cravo, você acha o cara da água e do gás. Tô tendo que uma alegria é nós. Você tem razão. O Chaco e a Luna só via, tá quase pra cavar um buraco no salão. É muito traço mesmo, pelo amor de Deus. Bora, Juan! Olha só, Giovanni, um abraço aí com o Júnior Silva. Bora, Júnior Silva! Você e a sua Marcele Madeira. Alanzinho, Giovanni Oliveira. Sensidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Amiga Alessandra Nanda, que me viu chorar. Aliás, bandidas estilosas, agora vencei daqui, tá escuro. Abraço no teu amigo Giovanni. DJ Giovanni Oliveira. Alessandra Nanda, ao lado esquerdo. Acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação. Já tem um sono 40! Olha só, Giovanni, manda abraço, amigo Galate. O Galate tá na área, meu amigo Amaral. A galera da Xoxota Sanfrada tá na área, viu, Giovanni? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar. Daniel Pantoja e o Sapinho, vida perfeita. Meu irmão, pelo amor de Deus. Bora, quer ouvir? Vamos lá. É o macarrão! É que eu sou A e ele é B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu a sentir tirar do colchão? Cachorro preto também, aproveitaram lá do Fortaleza, bora cachorro! Mel, ei cachorro! Mais pólvora! Linha no chão, não tenha dúvida quem a te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Gira, seu bicho! Toma mais essa! Mais essa! Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo. Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo. Galera do Cachorro Preto é muito chope! Mais de 10 pacotes, meu irmão! Se eu trouxesse você, DJ Giovanni Oliveira! Se eu apertasse um botão e pudesse te ver, meu amor me deixou, mas a distância não apaga a chama. Como é que pode a gente longe um do outro, mesmo sabendo que ainda se ama? Eu não vou desistir, ainda que me trate assim tão fria, porque nossos corpos dormem separados, mas se ela conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de cutela. E as patroas? Ui! Tentando te passa pra frente. Braço no Zebane! Porque você não me bloqueou. Aí, Rafa! Rafa! Eu vou trocar no Nokia tijolão. Parceira moral também, o Elcio Galácio, galera do Interlan com a gente na Mixi. Hoje, Giovanni, Mix e Juan, as marcantes. Espada Rosa tá no jeitinho, meu irmão. Tá por um triste, me mata não. Essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu. Nossa, Giovanni. Abraçar com muito carinho, amigo Renatinho. Tá por um triste. Alô, Renatinho. Mata. Dia primeiro é nós lá no BH, viu, meu irmão? Cachaça Light na Fison, aniversário do nosso amigo Alfredo Júnior. Vai ser só filé, viu, Giovanni? Mete ficha aí, garoto, vai. É só as melhores, Juan. Bora vencer! Quando você chegou, me fazendo DJ Giovanni Oliveira. E eu sorri, obrigado. E essa Jota Sanfrada confirmou a presença com o Giovanni. Dia 24 lá na sede do Botafogo no Turuí. Bora, Mixi! Eu acreditei, acreditei, acreditei. Aí, Jacu! Aí, Jacu! Agora vem dizer que não me ama mais. DJ Giovanni Oliveira. Adriano e o Randy. Ao lado esquerdo. Com você, não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica DJ Giovanni. Giovanni, fazendo a sua festa. DJ Giovanni Oliveira, produzindo os melhores CDs do Pará.